Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. E estamos aqui em mais um Azilla Cast. E olha aí a voz toda do cara. Que merda. Só aquelas rádios românticas. O cara vai falar de mulher, cara, aí falando todo gritando ali, chegando nos cantos, aí dentro. Tem que falar com carinho, né, cara? É. Eu sou o Joel Suki e nunca chame uma mulher de gordinha quando ela está na TPM. Fala! Pedindo testamento, literalmente. Não é nem pra chamar normal, imagina a TPM. Da morte. Aqui é Samuel Ragnos e até hoje eu sou apaixonado pela Alicia Silvestre. Aqui eu pensei de nome, aqui eu pensei de nome e o Manel é mulher. Verdade. É uma criatura, né? Já pensou, mano? Tu abre a boca pra falar uma besteira dessa. Já pensou, porra. O Manel de costa, aí o cara toca no ombro assim, aí quando se vira é o Manel com essa voz grossa dele. Eu vou aqui, é Telo, eu irei citar a... O meu nome? Eu irei citar a poesia que eu postei a minha primeira namorada. Ei, dei. Calma aí que ele tá lendo, mano. Não, eu tô decorado, o bicho é grande, mas... Ele tava pesquisando no caderno dele, né? Ele tá procurando no caderno dele de poesia com 15 anos. Tá tudo bem, mano. Um amigo meu colocou, tipo... Eu vou passando, fico louco de paixão. Um amigo meu, o Thiago Batman, Manel, ele postou uma... Tipo uma poesia, né, no Facebook. Aí, uma poesia, tipo a frase do Chaplin ali, uma frase poética ali. Aí eu botei nos comentários batatinha quando nasce, esparrão. Aí ele, ei, baitolo, já vem isso aí, mano. Aí dentro, mano, tu posta essas porra aí, mano. E no episódio de hoje, vamos falar sobre mulheres. Olha aí. Eita, sobre as preciosas. Eu quero começar aqui dizendo que teve uma porrada de cara que desistiu do cast. Ela não se comprometeu, não sei o que, aí dentro. Teve um cara, acaba ali, que ele é cheio de namorado e não apareceu esse cara. É, porque senão a menina ia dizer: por que você não dedicou a mim? Aí ele ia ficar no Flex Flores. É, pegou o bico. Vamos pro e-mail. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails. Estou aqui com Samuel Ragnos do Cabine do Tempo para lermos os e-mails. Episódio passado do Azilla, onde falamos de quê? Rafael, tá tempo, né? Eu acho que foi de X-Men. X-Men. Dias de um Futuro Esquecido, né? A gente emendou, né? E falou tanto dos quadrinhos como dos últimos filmes e do filme atual, que eu me apaixonei pela Big Big. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui para você acessar o Azileitor, né? No www.azileitor.com.br e acessar lá os nossos... Tem os contos, né, mano? Do Paulo Roberto lá, que ele postou lá, mano, tem dois contos dele. Dá uma lida lá, né, cara, pra ajudar o cara. O cara fica me perturbando no WhatsApp. Ei, mano, fala no cast, mano. Esse aí perturba, viu? Perturbou tanto, realmente. E eu li, é muito bom aquele do fogo. Eu li a primeira parte, tô pra ler a segunda já saiu no site. Então recomendo muito para ler os contos do Paulo. Exatamente. A gente tá com um projeto novo aí. O Paulo aí tá querendo trazer um contos de uma maneira diferente. Outra coisa que a gente quer falar aqui, comentem no cast, né, mano? Isso ajuda a gente pra caramba, isso aí. Acho que é a força motriz maior, né, mano? Pra influenciar o cara a continuar o cast. Principalmente as críticas positivas, né? Porque o pessoal... É. Eu só vejo elogio, Joel. Só vejo elogio. Elogio é bom, mas elogio não enche barriga. Tem que ser crítica positiva pra gente evoluir e melhorar, rapaz. Tem que exatamente. Crítica construtiva, né, mano? É isso aí. Pois é. Então comentem lá no site e acessem o youtube.com/soqueaí, onde temos o Azilação E o retorno do Locadora do Asila, finalmente, né? Agora tá estilo documentário, rapaz. Tá show de bola. Tá de um novo formato, né? É, o Joel fez agora um último sobre Street Fighter e puxou desde o início lá do primeirão até o segundo, falando toda a história, até chegar ao ápice, né, do Street Fighter, que é o Street Fighter de hoje em dia. Acaba invocado. Joel, e não vamos esquecer das redes sociais do Asila, que toda a vida tu esquece dessas ideias, toda vida. E é uma coisa que a gente quer, tava falando, né, mano? Né? Vai ter que aumentar as curtidas, né? Não sei o quê. É isso aí. E se você estiver escutando isso, você vai lá no Facebook, vai compartilhar e curtir tudo do Asila, né, mano? Porque assim, mano, a gente tá com 1700 e alguma coisa, né? 1757. E a gente tem que aumentar isso aí, mano. A gente tem que colocar umas metas, né, mano? E pra você ajudar a gente, é só você compartilhar e curtir, né, mano? Deixa de ser ouvinte, filha da puta. Pois é, mano. Curtir a página do Asila, que não chega nem aos pés do download, dos downloads que o Asila tem. O Joel sabe que tem muito ouvinte aí que ouve, não curte, não compartilha, então vamos lá curtir para divulgar mais ainda a palavra asilesca no Facebook também. Pois é, né, mano? Isso aí também é uma coisa que influencia também a gente a continuar e fazer mais coisas, né? Porque a gente às vezes faz um, tipo, um castzão foda, né? A gente faz um videozão irado ali. Aí a gente vê assim no Face, não tem muita curtida, no site também não tem muito comentário. Aí o cara, mas a galera não tá gostando não, né, mano? Ninguém tá curtindo, ninguém tá comentando. Aí o cara às vezes para por causa disso, né, mano? Pois é, então se você está ouvindo agora essa sessão de e-mails, dê uma parada, vai lá no Facebook, ou então ouvindo a gente. A gente espera. Vai lá no Facebook, curta, beijo. A gente espera, não tem problema. A gente espera aí. Esqueceu? Aí. Bota um lembretezinho no celular quando chegar em casa, bota um alarmezinho. Curtiu o Asila. Chegar em casa, tu vai lá e curte, condenado. Que se você sempre a desculpa de dizer, não, é porque eu ouvi o Asila no trânsito, não tem problema, bote o alarmezinho no celular e bote curtiu o Asila, aí quando chegar em casa, 8 horas comentar, da noite, né? Comentar ali, e comentar também, pronto, bote comentar também no alarme do celular pra ajudar o Asila, galera, vamos ajudar o Asila a crescer, tanta gente ouvindo, mas ninguém comenta como deveria comentar, os comentários são tipo 10% do que realmente é de baixado na internet aqui do Asila, né? Os downloads é só 10% do que é download, então vamos lá, curtir a página do Asila no Facebook e comentar. Então ajude, bote o lembrete no celular e ajude o Asila a divulgar a palavra asilesca. Exatamente, mano. A gente tem que crescer, né? A gente tem que ficar maior do que a gente pode ser, né? Joel, vamos traçar a meta, Joel. Vamos traçar a meta. Próxima sessão de e-mails tem que ter 2.000 curtidas do Asila. O que é que você acha? Eita, pô, será que aí alcançava? Vamos ver se os asilados vão cumprir essa promessa. Então deixe de ser o ouvinte filha da puta e cumpra a nossa primeira meta do Asila, que é estabelecer 2.000 curtidas. 2.000. A gente tem que conseguir. 2.000. Na próxima sessão de e-mails, hein? Se você quiser enviar e-mails pra gente, envie pra asilacast@asileitor.com.br ou asileitor@gmail.com. E se você estiver escutando a versão sem e-mails desse AsilaCast, os e-mails irão exterminar agora. Agora, Samuel. A galera que ficou aqui na versão com e-mails. É o diferenciadão, né, o cara aí. É isso aí, merece um beijo da Bing Bing com teleporte, hein? Aí sim. Se teleportando. Teleportando com o carro, usando o teleporte do portal. Primeiro e-mail do Paulo Eduardo, o Badu. Tem 21 anos, mora em Niterói, Rio Grande, ó. Rio de Janeiro. Inteiro, maluco. Rio Grande. Estudante de engenharia ambiental. Já que no último podcast comentaram que não tinha deixado informação nenhuma, tá aí o perfil completo aí. Boa, boa. Boa, Padu. Acabei de escutar os dois programas sobre X-Men. Eu comecei a ler quadrinhos já mais velho, quando estourou o boom de filme de super-herói. A gente também, né, praticamente. E muita gente também, mas o cara só foi atrás dos quadrinhos depois que começou a assistir os filmes, né, e tal. E resolvi ir atrás das histórias originais. Olha aí. Me apaixonei por quadrinhos e desde então li muitas sagas, desde algumas recentes até os clássicos da era 70 e 80. X-Men é uma das histórias que eu mais gosto, mais diferente de Homem-Aranha, que acompanha o personagem, que me chama a atenção em X-Men é a dinâmica e interação entre eles. É difícil criar muita empatia para algum personagem específico, porque como são muitos personagens, muitos mutantes, a equipe fica mudando de formação toda hora e tem sempre alguém morrendo para depois voltar. Isso daí do quadrinhos em geral, né, isso daí. É, e o roteirista ele tem que ser muito bom, porque ao contrário do Homem-Aranha, que o foco é só um personagem praticamente, o dos X-Men ele tem que ficar todo tempo desviando o foco. Uma hora ele tem que colocar um argumento do Wolverine, depois um do Ciclope, depois da Jean, por aí vai. E isso acaba exigindo muito o roteirista, porque ele tem que criar várias histórias paralelas que definem os personagens. Então eu realmente admiro muito os roteiristas que, de equipe, né, no caso quadrinho de equipe, como os X-Men, por exemplo, que fazem muito sucesso por personagens tão diferentes que eles têm, né? Exatamente. Ele diz aqui, falando aí de uns dias de um futuro esquecido, não acredito que achei alguém que conseguiu chegar à mesma conclusão que eu. Quando saí do cinema, saí falando pra todo mundo quão genial foi colocar a Kitty Pryde com o poder de enviar alguém pro passado, porque ela consegue transpor as dimensões. Ixi, a cara do Didio, Giovanni aí, ó. E o tempo também é uma dimensão. É, depois eu fui imaginar, isso aí realmente faz sentido, viu, mano? Só não fizeram explicar o pé da letra que ela transpõe dimensões, né? É, exato. Deixou no ar, né, mano? Deixou pra quem quisesse entender, né? Vale acrescentar que originalmente era pra ser a vampira, a mutante que teve os genes estudados para a criação dos sentinelas, além da mística. Tinha inclusive cenas gravadas em que ela era resgatada. Essas cenas, porém, foram cortadas na pós-produção. No mais, esse foi um grande filme. Eu acredito que, na verdade, mano, o fato de tirar a vampira, porque o filme se passa na década de 70, né? Se a vampira já tivesse nascido nessa época, mano, ela devia ter tipo uns 60 anos ali. É, e também o fato que pesou foi o lance da Jennifer Lawrence ser muito conhecida, né? É. E ela acabou ganhando mais foco no filme, porque, querendo ou não, uma atriz muito carismática traz mais gente pro cinema, né? Ah, pois é. Conseguiram focar menos em cenas de ação gratuitas, apesar de ser ótimo ver boas cenas de ação, e mais em um roteiro, e mais em um bom roteiro. Outra coisa que vocês comentaram foi a falta de sangue do filme. Olha aí. Realmente tem sangue não, né, velho? É. Porém, o filme consegue ser violento sem ter sangue. E acho isso uma grande qualidade. É isso aí. Nem todo mundo gosta de ver sangue voando pelos lados, mas também não dá pra mostrar uma cena de luta, de vida ou morte, sem efeitos colaterais. E esse filme fez muito bem isso. Ou ninguém lembra da magnífica Blink sendo empalada por três sentinelas. Cara, aquela cena é muito escrota, bicho. E triste. A Big Big morrendo. Deu Big Big. Espero que a Marvel comece a seguir esse caminho também. E siga no estilo do Capitão América 2. Olha aí, com um filme fodão. Filmaço. Mas parabéns pelo programa e continuem com um trabalho maravilhoso. Olha aí. Uhul! E agora eu vou ler do Guilherme Bermel, de Brasília, 21 anos, em caixa alta, desempregado. E o mais invocado é que ele está falando no cearense. Se liga aí, ó. É, mano, arruma um emprego aí pra mim, porque tá foda. Tô há um ano em Brasília, uns 6 meses procurando e não consigo emprego. Então vou usar o especial Asila das Trevas. Aí, pá. Poder do Asila. Agora vai vir, né? Vai vir. Olha aí. Extra, vocês citaram, recomendaram o Cato no episódio 147, se não me engano. Aí eu fui lá e esse baitola me cobrava R$70 por assinatura, macho. É, não, mas funciona, viu? Funciona muito, hein? Eu já trabalhei com eles, mas eles mandam tanto e-mail pra ti que até de madrugada tu recebe e-mail, indicação de emprego, mas é invocado os caras. Dia 27 vai acabar minha assinatura e eu já mandei currículo no site pra tudo quanto é lugar, até pra Curitiba, cidade vizinha, até agora nada. Então tá na hora do Asila... Meu nome? Asilação fazer a parte dele, olha aí, mano. Muito bem, garotinho, seu e-mail está registrado e vai começar a contar agora o poder asilense de você arrumar emprego. Ei. Vamos ver. Pra manter a lenda, né? Pois é. Em breve, emprego em breve, hein? Nosso e-mail é do Vitor Nascimento. Faz tempo que não mando e-mail, hoje, 29 de maio, finalmente me atualizei com a Asila. Aê! Terminei todos os casts. Queria contar uma história que aconteceu na minha escola sobre esse negócio que o Joel falou sobre não me dão oportunidade. Ah, o negócio da desculpa. Não me dão oportunidade. Olha aí. Na minha escola tinha uma menina que o nome era Maria das Graças. Ela era uma ninguém na sala. Não conversava, não respondia, não fazia trabalho. Ela vivia ali quieta no canto dela, só estudando, só pra ela. E... Xiii, mas parece história de novela mexicana, mano. Maria das Graças. Sim, seria interpretado pela Thalia, né? É Thalia, Maria das Graças. O pessoal mal notava a presença dela, só na hora da chamada. E por esses motivos ninguém colocava a pobre réa pra fazer trabalho com a vizinha, né? Um belo dia de sol, a mãe dela foi lá na escola, falou com a professora e o diretor. Aí ela veio na nossa sala dar uma lição de moral e reclamar com a gente que não queria nos grupos e tal. Ela passou quase uma hora falando com o diretor e a professora do lado dela. Aí quando ela se calou, o menino gritou e disse: ora, se ela não consegue nem ler sem gaguejar, cara. Vixe, meu irmão. Aí todo mundo rindo e ela: cadê a graça, meu filho? O menino ainda respondeu: eu lá sei da tua filha. Aí todo mundo começou a rir, a mulher foi embora, puta da vida. Olha aí, queria dar uma ideia de cast, o tema zoeira, ou zoeira e eventos de anime e jogos. Mega específico, né, meu cara? Pois é, falando assim, comentando aí essa parte aí, essa minazinha, bicho, o problema dela é a timidez, né, cara? Porque se não se prontificar, não aparecer, não meio que dá uma de gaiato, a galera não chama não, mas tem gente que é assim, mano. É? Se você não for um cara bem apessoado ou uma gata, a negada não lhe chama nem a pau, viu, meu filho? Isso é, mano. Tem que ser desenrolado. Tem que ir pra cima, né? Tem que ser que nem eu e o Joel, pai. Os cabas são feios, mas os cabas desenrolam, mano. Tem que ser gaiato. Aí, vamos ler aqui o e-mail do José Henrique, 17 anos, estudante no IFPE, o Cefete de Pernambuco. Olha aí. Aí, vamos lá. Venho começar uma saga em que tentarei, se a preguiça me permitir, mandar um e-mail por cast pedindo a realização de um sobre Berserker. Eita, porra. Mas eu já ouvi o Joel falando sobre fazer esse cast aí, viu, menino? Berserker é um tema pedido, hein, mano? De anime, assim, mano. E eu acho um anime muito foda, mano. Isso é doido. É. Tendo o cast número 107 com o notório J, apresentando algumas opiniões divergentes da minha. Como dizer que o Zod, chamado pelo meliante de cachorro do Grift, era o vilão mais maneiro do Berserk, e que o objetivo do Grift, em formar um exército, era virar o rei dos demônios. Esse participante no qual cada vez mais imagino que tem uma doença gravada, meu Deus do céu, que o faça mandar afirmações baseadas no achismo e uma taxa muito acima do normal, tem bons motivos para ser odiado por alguns. Caraca, pobre do Jota. Eu comecei a ler Berserk no tempo da internet discada, quando tinha 10 anos, em português, logo após acabar Naruto Clássico, uma escalação não aconselhada pra ninguém, mas rapidamente me acostumei com a sangue normal. E logo ler Berserk se tornou um troféu que me ajudou a parar de ter medo dos filmes de terror galhofa, tipo Massacre da Serra Elétrica, Jason e Jogos Mortais. Infelizmente o número de capítulos traduzido era limitado e não lembro onde parei, mas uns 2 anos depois eu continuei a ler em inglês. Esta era uma fase de transição em que eu comecei a tentar ler em inglês por conta do quão avançados os capítulos em inglês já estavam, mas meu vocabulário não era vasto, e se somar Berserk com outros 2 mangás que tentei ler em inglês naquele tempo, Naruto e One Piece, com certeza não li mais do que 100 capítulos. Puta que pariu. Se eu perceber, Samuel, o Berserk, mano, ele até hoje é publicado e não tem previsão de acabar não, viu? Vixe, meu. Ele já tem uma porrada de episódio no mangá, mano, mas no anime ele só foi até o 24, né? Aí. Foi 1 ano depois, na 8ª série, em que reli Berserk desde o início ao patamar de acompanhamento totalmente em inglês, e no ano seguinte eu li de novo, e no ano após ano novamente, vixe, meu irmão. Vixe, Maria, passou o tempo, viu? Pois é, passou, mano. Passou muito tempo. Ano após ano, novamente. Porém, dessa vez li pelo Torrentão, com todos os volumes já publicados, mas o capítulo proibido que mostra toda a vida de Grift foi arquitetada pela ideia de Deus, o que faz pensar que a transformação dele no rei dos demônios era nada mais que o seu destino. Alguém lembra da descrição do Berrylite do Conquistador? Alguém? Até porque, como notado pelo Malaca do Corcus, puta que pariu, é foda você ler um texto de algo que você não conhece porra nenhuma, mas... E o pior que eu tô achando, João, é que esse texto tá cheio de spoiler, viu, mano? Ah, mas essa parte que ele tá falando aí é a parte, vamos dizer assim, a parte que o anime conta, porque o anime, ele conta conta só o começo da história do Bando do Falcão, mano. A partir da parte que passa o anime, mano, no final do anime, é onde realmente começa o Berserk, velho. Que é aquele comecinho ali do Bando do Falcão, com o Griffith, o Guts, os dois juntos lá, até ele se transformar no Rei dos Demônios, mano. É só o começo, mano, do Berserk, mano, o anime. Pelo meu Deus do céu. E ele disse assim, e recentemente li Berserk mais de uma vez. Pô, mano, eu perdi a conta quantas vezes esse cara leu Berserk, viu, mano? Durante essa greve da faculdade dele lá, que esgotou minha lista de mangás pra ler, totalizando 4 lidas e meia. E é claro, se viesse, talvez quase, participar de um futuro cast sobre Berserk, eu releria de novo. Eita, pô, o bicho é fanboy de Berserk, mano. É, até doido, vale a pena, mas a galera aí que gosta de Game of Thrones, mano, gosta dessa parada mais nesse estilo medieval, violento, só uma porra, mano. Berserk é recomendadíssimo, mano. É doido. Ele disse aqui que a escada. Ele disse que o cast do Asila tem uma escada de sotaque. Ele disse que em terceiro lugar está Joel Suk, em segundo lugar está Neto Maru e primeirão está Telos, com o maior sotaque cearense de todos. Eu também, né, o cara ganhar do Manel é taria, né, velho? O Manel já fala devagar, já pra negada pegar toda a transição do sotaque, mano. E a gente vai avisar de novo aí, você que tá aí acessando o Facebook, curta as nossas páginas, curta os posts sudinhos, né, da Asila. É isso aí, 2000 likes, hein, 2000 likes, que mil... Tamo cobrando aí, viu? 2000 likes. Bote lembrete no celular. A gente vai botar no final do cast também. Qual é que é o tipo de mulher ideal pra vocês? PC, PC, PC, PC, PC. Tem que ser o PC, o primeiro. Tem que ser aquela mulher que te atiça a tu chegar junto dela. Aquela mulher que te chama a atenção pra tu usar os seus dotes do Juanichos. Que não mita. É, porque a Chavo, você não conhece minha história, não, viu, Chavo? Pensei, bicho, é quase um Don Juan, né, meu? Pensei, bicho, é enrocado, mano. Bicho aí é. Porra, ouvi cada desculpa, mano. Conta aí. No tempo que eu fazia o terceiro ano lá no colégio, aí tinha uma menina lá que a gente terminou, mas a gente tava ficando aqui lá ainda. Beleza. Mas tinha uma vez que a gente ia ficar, ela disse: não, não sei o que, deixa pra outro dia. Eu, por quê? Não, não sei o que, eu tô com dor de cabeça, meu filho. Eu fiquei esperando você até 6h30 da noite pra você falar um negócio desse, você tá de sacanagem, né? É sério, mano, tá parecendo não, mano. E com... É, PC, esse seu método de eliminação é foda, mano, porque não querendo falar mal das mulheres, mas praticamente toda mulher é mentirosa, mano. Vixe, oi, mano, já vem isso. Por exemplo, cara, chega da escrotização logo. Por exemplo, uma mulher bota uma foto no Facebook, aí a outra vai lá e coloca assim: ô, menina linda, não sei o quê, linda, não sei o quê. Cara, é só elogio vazio, velho. Ixi, você vai ver ela falando com outra menina, botou aquela foto horrível no Facebook, não sei o quê. Mulher é assim, velho. Mulher é desse jeito. Se a gente botar essa eliminação aí, fudeu, mas pra arrumar uma mulher que só fale a verdade é difícil, mano. Existem as mentirinhas saudáveis, né, velho? Não, cara de ser grosseiro, né? Descaradamente. Mas, só não é porque tu nunca me viu. Eu fui pra parada de um bocado de ver, mas pra ela assim, menina lá pra se encontrar, ela não ia, mano. E eu tava gastando dinheiro, cara. Sabe que é gastar dinheiro, cara. Gastando R$2, né? R$2 é foda, Putaria. De R$2 em R$2 dá R$100, mano. Ah, mas não, aí tu falou uma coisa que é certa, viu, Samuel? Quando tem aquela menina que é feia, que só uma porra, no... tipo a menina que trabalhava na ali. Uhum. Ela posta uma imagem no Facebook, aí aparece uma porrada de menina assim no, nos comentários. Ai, linda, linda onde, mano? Bicha é feia dessa, mano. Aí dentro. Não, e é invocado que eu tenho uma amiga no Facebook, eu até já comentei com o Joel. Ela é feia pra caralho, mano. A mulher, ela parece um gururu, mano. Mas toda vida que ela posta as fotos dela no Face, as amigas vão lá, tá lindo, coisa linda, não sei o que. Ei, mas isso é falsidade, ó. Mas aí é o forte da mulherada. E realmente, as mulheres são cruéis. Aí quando tem ela. Aí quando tem aquela menina que é bonita, que são uma porra, né? Bota uma foto usando na praia de biquíni. Ela é essa vaca, não sei o que, todo mundo nos comentários. Essa vadia, essa é uma cachorra, uma rapariga, né? Joel Rei doido. Mas, Telos, eu fiquei curioso. Qual é a personalidade da mulher que mais te chama a atenção? Não, mas perceba, falando de aparência física, porque tem gente que gosta de mulher que tem olhos claros, não sei o que, mais alta, pele morena, não sei o quê. Que preferência? Eu namorei com menina de olhos negros, de olhos castanhos, de olhos verdes, só namorei de olhos azul, mas... Não, magra, alta, não sei o que, gordinha. Tanto faz, cara. Tem gente que gosta mulher, de mulher, né? Gordinha, né? Aqui, então, pra ti, tanto faz, mulher é mulher. É. Eu sei, justo. Mano, que o Manel aí não tem tempo quente, mas é véia. Um jogo de coca. É véia, é. É aquele negócio lá, né? Pesou de mais 10 quilos de jogo de coca, né? Manel aí é qualquer coisa, viu? Ah, vai dentro. Ixi, Manel, já tá isso, tá? Qualquer coisa, eu pensei que acabou de falar. Ei, Manel, agora a gente falou de qualquer coisa, mas aquele amigo nosso que foi citado no cast passado, o... O bicho era ali o bicho era qualquer coisa, viu? Era, era o chamado caminhão de lixo, é? Mora ali é tenso, viu, mano? Acho que o bicho ali contava as histórias que era triste, viu? Cara, assim. Dá uma tristeza. Ele disse uma vez que pegou uma que o barco era tão podre que não conseguiu fazer nada. Homem, a galera da reclama, uma mulher, mano. Realmente, viu, mano? Mas, sinceramente, eu nunca fiquei com uma mulher de mau lado, então, mano. Nunca consegui essa proeza, mano. Não, aí é escrotização, mas isso daí, mano. Tu é doido. Agora eu vou botar uma regra aqui, que eu tenho como minha regra principal. Mulher muito alta, que é mais alta do que eu, me sinto estranho, ó, mano. Perto dela, assim. Eu também. Quando eu era adolescente, eu gostava. Mas depois que eu vi que eu não ia crescer mais, aí eu pastel não gostava, entendeu? O pastel não gostava, cara. O cara se sente meio estranho, mano. Assim, mano, sei lá, mano. É porque geralmente, quando a pessoa é mais alta, ela meio que te protege. Tá entendendo? Pois aquela sensação que você está sendo protegido por aquela pessoa gigante. E você namorar com uma mulher gigante é estranho, mano. Uma vez eu disse isso pra uma mulher que eu costumo. Eu gosto de me sentir protegendo a mulher e não sendo protegido, entendeu? Pois é broxante. É justamente o que ele falou aí, ó. Uma mulher mais alta que eu, mano. Cabeça, mano. Fica um casal muito estranho, mano. A mulher mais alta. E outra coisa, Manel. E tu fica. E já pensou tu beijar a mulher e ficar na ponta de pé, mano, pra beijar a mulher? Não, isso é estranho, mano. É estranho. Isso aconteceu porque eu tenho uma altura razoável, então né? Então ela dobrar os joelhos, né? Eu acho que eu tenho uma altura razoável, né? Que é 1,77, tá bom. Mas com certeza existem mulheres com 1,70, 1,70 e pouco. Aí essa que tem 1,70 só quer ficar com cabo de 1,80 e tanto pra cima. Porque vai botar um salto, aí vai ficar maior ainda, né? Aí a vacada é tudo. Porque você namorar com uma mulher e pedir pra ela não usar salto, velho, é foda. Pra ela, porque as mulheres adoram usar salto. E... É meio que matar a bichinha, mano. É meio que matar. Se sente pelada, sem um salto. Por aí. Aí, em vista disso, a minha preferência de altura são mulheres mais baixas do que eu, tipo 1,65m, 1,60m. Pra mim, a altura ideal seria essa, de 1,60 a 1,65. É, não mesmo. Agora, eu não tenho preconceito com olhos, não. Eu acho bonito toda cor de olhos, ali, negros, azuis, qualquer... Isso, qualquer tipo de olhos. Tô dentro. O que agora... vale é o caráter. O que vale é o caráter. Agora tem menina, mas que ela é feia, tipo essa menina da... Só que os olhos dela são bonitos, mano. O cara olhava pra essa menina aí, velho, e os olhos dela eram tipo amarelo, esverdeado, sei lá que diabo cor era, véio, assim. Era doideira, mano, assim mesmo. Só que a menina era um dragão, né, velho? Eu já tive a sorte de bater no peito e dizer: eu namorei com uma mulher que tinha os olhos que, de acordo com a intensidade do sol, mudava a cor de azul pra verde. Xe, menino. Irado. Pense numa mulher bonita. É super saiadinha, hein, mano? Era bonito. Eu confesso que eu gosto muito de olhos verdes e olhos azuis, mas não tenho preconceito. Aí é putaria, né, mano? O cara, não vou namorar com ela porque ela não tem olho verde e olho azul. Vai se fuder, mano. Aí é putaria demais, mano. Desculpa de menino, né? Mas eu prefiro mulheres com pele morena. Acho mais bonita ali. Pele morenazinha. Que a mulher branca, mas é... Desbotada, é. A tua é desbotada. É. Mas a pele branquinha também é muito bonita. É quase que uma aparência angelical, mano. É como se você estivesse namorando um anjo. Ó, abraço, velho. Eu acho que é blasfêmia. Eu acho que mulher, tanto morena quanto branquinha, quanto negra, quanto lilás, quanto roxa. Tipo a mística ali do X-Men, a bicha gostosa também. Mas falando assim, mas mudando aqui pra etnia, alguém de vocês aí já namorou, já ficou com uma japinha japonesa? Não, eu nunca conseguia. Tu também não, macho. Eu nunca não achei. PC já, o bicho tá calado demais. Aí PC aí já deve ter pegado uma japonesa aí. Não. Pensando bem aqui, nenhuma mesmo. Agora tem algumas belezas ali que o pessoal não gosta, né, mano? Tem gente que não acha bonito japonesas, mano. Tem umas japonesas que são bonitas, mano. Verdade. A desvantagem da japonesa é que você não consegue distinguir a idade, mano. Você sempre fica, pô, será que ela é de maior? Porque você olha assim, bicho, o japonês é difícil você distinguir a idade. Porque é um povo difícil, velho. Não vê aquela que faz a Chuli, aquela atriz que faz a Chuli? A mulher já tem 50 anos, mas tem aspecto de 30, mano. Não, tem uma mulher que tem 40 anos, mano. Uma japonesa aí, e ela parece que tem 20, velho. De putaria é essa, velho. Vixi, meu irmão, tá doido. Aí eu vou procurar a foto dela aí, botar aí no post. Agora, a mulher que eu acho estranho, que eu acho feia, é mulher americana. Eu acho meio esquisita, assim, o aspecto físico. Aí tu vai bater na tecla branca demais, né? Não, acho que não. Porque... Ah, porque fisicamente a maioria é magra, gorda. Fica entre isso. As americanas não tem bunda, aí tem uns peitos bem grandão. O negócio é esquisito. Ah, eu acho que tu fala no quesito, acho que tu fala esquisito no sentido de serem artificiais. É, né? Mas assim, tipo... Você vê que não é uma mulher assim mais natural, né? Pois é, mano. Tipo as brasileiras, né, ali que... São mais naturais que as americanas, né? Se bem que tá mudando, né? O cenário hoje em dia. É, o plástico aqui tá cruel, né? O negócio tá mudando, viu? Não, não sei se foi o Joel que disse, ou o maluco do Batman lá, que disse que não gosta de silicone. Quem? Ah, sim. Papaia. É. Não, rapaz, não, mano. O bicho fica bem bonitinho ali, mas tá doido, mano. Ó, são duas coisas, mano. Pra mim, classificar uma mulher. Uma, os seios deixam a mulher atraente. Mas, Manel... E a segunda, a bunda deixa a mulher gostosa. Manel, o problema dos seios de silicone, Manel, é que você vê que a diferença é gritante quando você pega, mano. Mas continua gostoso do mesmo jeito, mano. Pegando. Não, macho, é não. Tá bom demais, mano. É não, macho. Silicone, mano, parece um saco de leite grosso. Boiola. Bem grosso mesmo, plástico grosso. Não. Quando você pega, você vê a diferença, mano. É muito artificial. É uma delícia do mesmo jeito. Mas continua gostoso do mesmo jeito, mano. Pega. Não, macho. Silicone, mano, parece um saco de leite grosso. Bicho, é putaria demais, mano. Pô, mas sério, eu acho que é putaria, mano. Tá, PC eu... não pegou, não peito siliconado. Agora uma etnia que eu acho bonita, assim, de mulher. Tailandesas e indianas também. Acho bonita ali. A indiana é linda demais, mano. Quer dizer, o tipo de indiana, né? Porque tem umas que são aberrações humanas. Ah, ainda bem que elas usam aqueles turbantes, né? Pra proteger. Ximaria. O cara é isso, mulher. Detona logo a palmezinha. O cara escrotiza. É igual aquele episódio do Pica-Pau, mano. Acho que tem. É aquele episódio do Pica-Pau, quando ela bota o turbante, ela fica com a aparência do rosto bem bonitinha. Quando ela tira aí, parece que é narigãozão gigante, mano. Não, mas essa daí não é indiana, não, mas é a. Como é? Mas é paquistanesa, sei lá, mano. Que usa burca. Porque a mulher lá no Paquistão é escrota, né, velho? A galera não pode nem sair na rua, tem que usar aquela batazona ali, burca e tal. As mulheres ali não podem... Eu não entendo aquela porra, não, mano. Um negócio bem esquisito, assim. É, mano. Eu também não entendo nada daquele porra ali, ó, mano. Como é que o cara paquera uma mulher toda coberta, mano? É tipo jogar na loteria, né, mano? Não é, velho? É igual o negócio, não tem uma propagandazinha, mano, na internet que... Que não tem esse negócio da culpa aí, né? Culpa das mulheres que estão pedindo pra ser levar uma ralapada por causa da roupa, não sei o que, né? Não tem essa putaria aí. Aí teve uma propagandazinha rolando na internet que era uma mulher dessas com o turbante todo preto, toda vestida de preto, mas só aparecia o pé. Ela atravessando a rua e dois caras na bicicleta passando assim um pouco atrás dela, olhando pra ela, entendeu? Olhando com a cara assim, tudo muito... Tudo triste, é secão. Não, mas cara malicioso, tá entendendo? É, secão. E sem ver nem o pingo dela, mano. Aquele olhar aí, que tu faz aí nas baladas, mano. A culpa não é nossa, é uma coisa assim, tá? Eu não entendo aquilo ali, não. Tem mulher japonesa, né? O pessoal costuma dizer que não, mulher japonesa não tem peito, não sei o que, tudo uma tabuazona. Mas a mulher que tem os maiores peitos do mundo, mano, é uma japonesa, velho. Oxi! É. Natural. Naturalzão, mano. Natural. O PC é todo interessado aí. Ixi! É uma mão dela, né, PC? Bota aí, né? No... Hoje o PC morre. Hoje o PC morre 4 contra 1, velho. Tem gente, mano, que eu vou dizer aqui. Tem gente que é tarado, mano, por mulher ruiva. Acho um negócio assim que é impressionante, mano. Parece assim, principalmente nerds, mano. São tarados assim quando o pessoal viu a Scarlett Johansson como viúva negra, mano. O pessoal, não sei o que, endeusou a mulher, não sei o que. Mas eu não sei por que ruiva é tão endeusado, mano. Por que ruiva é tão endeusado? Eu não entendo isso aí, mano. É porque a galera diz, mano, que mulher de cabelo vermelho tem fogo entre as pernas. É verdade mesmo. Pra ser original tem que ter fogo entre as pernas. É verdade, eu ouvi falar isso também. É, os poemas do Manel, né? Por isso que eu gosto da Regina do Dino Cris. Oi. Um papo dessa aí. PC dava uma ruivazinha, né? Não, PC? Isso é do Dino Cris. Eita, meu irmão, essa aqui tava. Eu já fiquei com uma ruivazinha. Oi. Interessante, foi, viu, mano? Foi o que ela fez, Manel. Agora a personalidade da mulher, qual é a ideal pra vocês, assim? Porque tem cara que gosta de mulher porradeira, né, velho? Que gosta de meter a chibata ali. Pois no... é porque a maioria das mulheres segue um padrão de ser zoadenta, de reclamar, de pegar no pé do cara. Essa daí, macho, eu quero a distância, velho. Eu quero a distância. Mulher eu chiclete, gosto de mulher, né? Eu gosto de mulher que é raríssimo, isso aí vocês têm que admitir, que é a mulher com bom humor. Uma mulher que gosta de brincar, que tem um bom humor pra levar uma piada na esportiva e tal. Levar a vida com bom humor. Eu vou te dizer, hein? Essa aí é a minha mulher, que tá aqui, sim, do meu lado aqui. Aê, ganhou na loteria. Porque esse aí é o time mais difícil de mulher, mano. A mais difícil da personalidade, mais difícil de mulher, é essa daí. É a minha da morra louca. Ficar frescando ali com a minha cara de vez. Aí é bom demais. Eu sei que teve uma vez, bem no começo do que eu participei mesmo, que eu tava querendo perguntar pro Jorge que era Jorgiano. E aí, eu perguntei pra ele se ele tem namorada, esse bicho tem um doido aí. Eu pensava que não era esse bicho, não, mano. Esse bicho aí, mano. Aí o PC começa a perguntar. Ei, mano, me apresenta aí ela, seu. Aí um viado disse que quem é, quem não é, um viado, eu posso descobrir que era ela. Qual é isso aí, mano? Ô, beleza, né, PC? O viado não disse. Putaria esse PC, ó. E outra personalidade legal também é aquela mulher que topa tudo. Aquela mulher que ei, gosta essa de. Essa daí é a do Manel, essa daí. Topa tudo, por quê? Topa tudo. Porque a coisa mais chata que você pode ter é uma namorada que você combina pra ir pra um local diferente com ela, fazer um esquema diferente. Ela diz: não, tenho medo. Ou não, eu não gosto disso aí, não. Nem, nunca fez. Ah, mas isso aí. Pois é. A mulher não quer experimentar nada, só quer fazer o que ela quer. Eu acho que a mulher, ela tem que ser equilibrada, mano. É tipo o cara também, mano. Tem que ser equilibrado também. A mulher, ela não pode ser nem animada demais e nem tão triste demais, mano. É tão triste, é? Porque tem mulher, mano. Tem mulher que é... Tem mulher depressiva, tem demais, viu? Tem mulher que é chata, mano. Que, ei, vamos, sei lá, assistir X-Men no cinema. Ai, não, não gosto, não. Aquela mulher é chata ali, tipo a cunhada da... A minha cunhada ali, que era chata, que só uma porra. Ai, pra puto pariu. Ela, qualquer coisa, não deixa tua cunhada ouvir esse cast, não, Jorge. Qualquer coisa que o cara vá falar, mas ela, ai, não sei o que, eu não vá pra lá, vai ficar aí mesmo, hein, teu canto. O cara é, já, mano. Já eu desabafando agora. Desabafando. O cara, filho da macho, dá muita raiva, mano. Esse negócio aí. Não, vamos ali. Ai, dormi, capeta. Vamos ali comprar uma pizza. Ai, minhas pernas estão doendo. Aí, pô, fica aí mesmo. E nem o cara pode ser muito. Nem a mulher pode ser animada demais, mano. Porque o cara tá chegar cansado do trabalho. Ai, vamos no parque. A mulher toda animada, mano. É doido, né, mano? Que parque, mano? Eu quero é ficar aqui sentado assistindo um filme aqui. Que parque, eu quero assistir filme. Mas se a gente parar pra pensar, tem muita mulher. Porque assim, tirando praia. A maioria das mulheres, tirando praia, o negócio de balada, sair pra dançar. Tirando isso aí, a maioria das mulheres não quer sair pra canto nenhum. Pra, vai chamar ela pra algum jogo, assim, tipo, quer dividir com ela, jogar vôlei com o pessoal. Jogo Fortaleza e Ceará. Já aconteceu comigo, né? Vários amigos saírem e a gente rachar um kart. É. Aí você chama a sua namorada pra ela dirigir kart também, né, cara? E ela não vai, mano. Por quê? Porque tem medo, diz que tem medo de se machucar e tudo. E tem medo, mano. Deixa de se divertir com o namorado. A frase clássica. Tu vai com teus amigos... Ora, macho, ora. Isso é. E a gente chama e a mulher não quer vir, macho. É osso. É osso. Oh, tá, mas até que. Assim, mano, quando o cara vai sair com os amigos, né? Até é bom realmente, né? O cara nem levar a mulher viva ali. Porque vai ser chato pra ela, velho. E o cara lá com os amigos, tem aquelas piadas internas ali, aí o cara. Não, mas quando é um evento de casar, mano. Quando vai os outros amigos, aí... leva o seu namorado também. Aí só porque o evento que a gente vai, ela não tem costume de ir ou nunca. Fez, ela não quer ir, mano, tem medo. É, não, aí é foda aí também. Por isso que eu digo, o melhor tipo de mulher é mulher bem humorada e que topa tudo. Isso é o melhor tipo de mulher. O topa tudo aí, o manda... Topa tudo aí, cuidado, né? E o Manel, ele tem cara que gosta... Ei, Manel, e a personalidade da mulher? Tu tem cara que gosta daquela mulher mandona, né? É, assim... Não, tem uma galera que... Eu até me lembrei de um primo meu, mano. Esse bicho disse que... Tá primo favor... meu? Não, ele disse que ele dá... Não tem coisa melhor do que uma mulher abusada, ó. Aquelas que reclamam muito, tá ali. Chato demais. Como é que pode, mano? Ficava gostando de mulher abusada. Bota o teu primo aí pra conhecer minha cunhada, mano. E ele vai saber o que é abuso. Aí a galera fica com aquele negócio de, tipo, sei lá, mulher abusada, às vezes assim, não sei o quê, aquela cara, o cara pega com força, aí dá um beijo na marra, ela fica fugindo, aquele negócio todo, sabe? Ela quer que o cara pegue ela com força. Tô sentindo aí que isso aí, tô sentindo que isso aí é experiência própria aí. Eu também. Né? Mas é a experiência mesmo, mas eu não gosto não, mano. Não gosto desses bonecos todos, não. E o que é que vocês acham daquelas mulheres fresquinhas, Manel? Fresquinha, mulher fresquinha. Massa, mulher carinhosa, macho, sabe? É carinhosa, é bom. Porque fica botando boneco. Ei, pra Manel. Tem que puxar a mão pra fazer. Não sei, Manel aí conhece ali. Mulher fresquinha, Manel. Estilo ali, aí. Cara bipando os nomes tudinho, né? É, né? Só os bipzão. Vai que ela tá escutando, não quer. É. Fresquinha também é outra que dá pra... Ali era fresca, viu? Né? A gente pode dizer que mulher fresca é o mesmo que mulher fútil? Não. Não, pô, acho que não. Quer dizer, existem fresco que a gente diz assim, velho. É aquela mulher que, tipo, é meia chata, assim, que o que ela... Ah, é toda cheia de não me toque. É, não me toque. É, não me toque, é todo não me toque, mano. E qualquer gesto que ela faz, ela quebra uma unha, mulher, ou então reclama de alguma coisa. Eu acho que também é meio... Mulher. Assim, não cansar a beleza do cara, viu, mano? Mulher não me toque, é verdade. Outra coisa também que eu acho estranho é aquelas mulheres de personalidade afeminada demais. Uma mulher que é tipo, que é o seguinte, ó. Tem coisa mais afeminada que mulher? Vou dizer o que é mais afeminada que mulher. Viado. Viado. Viado é mais afeminado que mulher, mano. Falei também, ó, viado. É, e aí? Essas mulheres afeminadas demais, não, o cara muito tem que, estranho. O cara tem que colocar uma diferença aqui, velho. Porque existe o viado, mano. Mas existe o gay também, né? Existe o gay e o viado. O gay... Ah, peraí, mas não. O cast é sobre mulheres. Não, mas porque assim, ó. Não, mas porque o cara só pra fazer a diferençazinha, né? Porque o gay, mano, ele é aquele cara gente boa, né, mano? Tipo o Manel, assim. É o cara na dele, né, mano? O cara na dele. É, mano, o cara conversa tranquilo ali, o cara não tenta te pegar, né, mano? Meu Bilal. É o cara normal, né, o gay, mano. Agora tem viado, mano, que nem o gay gosta, mano, desse cara, mano. É o tipo Vera Verão, né? Tipo Vera Verão. Pois é, mano. Tiro Fernando, é que é o viado que ele é o que quer escrotizar, mano, ali com a sociedade, é. Mano. É o cara, esse aí é que é o viado, mano. É, mano, pronto. Sim, o que é que tá aí, velho? Com a mulher mesmo. Quer dizer que tem mulher que é quase um viado, que é tão afeminada que chega a ser ridículo. É tipo, mulher, tu viu, mulher, aquilo ali, mulher. Ai, mulher, eu detestei aquilo ali, mulher. Ai, meu Deus do céu, não sei o que. Macho, eu acho isso ridículo. Mulher afeminada demais, porque parece viado, macho. Ou salão de perto. Não dá pra mim, não. Eu nunca detestei essa parada aí, não, mano. Mas tem, falou. Mulher afeminada demais, que é isso, mano. Pra mim é tudo normal, ó, mulher, tem o jeito dela, de ter e tal. Femininazinha, pronto, mano. Eu nunca qualifiquei de mais ou de menos, não. É tipo as piriguetes, mano. Ah, pronto, agora definiu bem, viu? As piriguetes são assim, mano. Tem gente que gosta de mulher desse tipo aí, mano. Piriguete, mano. Achou, foi o. Tá é doido, mas. Dá muita raiva, mas isso aí. Manel tem cara que é piriguete, né, Manel? Piriguete, mano. É porque são as mulheres que são mais movidas a gasolina, né? É mais. É mais. O que atrai não é bem o cara, isso é o que ele tem, né? Então. Sim. Mulher quietinha demais ali, aquelas timidazinhas ali que fica no canto. Essas daí estão na categoria estranhas, né? As estranhas, né? Estranhazinha, quietinha. Minha primeira namorada, ela era quietinha, ó. Vou descobrir a verdadeira natureza dela depois que ela me traiu. Vixi! É isso, velho! Putaria, mano. Pensei desabafando. Putaria. E o que foi que tu fez, velho, quando tu descobriu? Não, eu não vou fazer o quê, mano? Eu era novo. Eu não tinha esse ódio no coração ainda, não. Eu era inocente. Inocente, ó. Quanto foi que tu deixou de ser, mano? Sabe de nada, inocente. Ela falou desse jeito aqui. Foi. Inocente é tu que pensou ser inocente. Sabe de nada, inocente. Mas eu não sei, não. Eu acho que as setinhas são massa também, ó. Aquele dá aquele ar de... Mistério, é? Não, dá aquele ar de inocência, realmente. É, dizem, entendeu? Eu ouço... Porque quando solta o bicho, menino, entra as quatro paredes... É, eu ouço falar isso daí. A menina, quando é quietinha demais, quando tá entre quatro paredes, a bicha é o cão ali. Ué, tem umas que são bem isso aí. E mulher desenrolada? O que é que vocês acham da mulher desenrolada? Essa daí seria bem-humorada, seria, né, mano? Vou dar um exemplo de uma mulher desenrolada, que é um misto da bem-humorada. Eu tinha por volta de 14 anos, certo? Eita. Aí eu tava na sétima série. Aí chegou uma gata no colégio. Vou até citar o nome dela aqui em sua homenagem. O nome dela é Dilane, o nome dela. Linda, mano. Pense numa loura linda. Aí essa loura, eu sentava atrás dela e ficava soltando piadinha, dizendo que ela era gata e tal. Aí, só secando a menina. Aí o que é que ela fez? Ela sentou atrás de mim, começou a alisar meus cabelos. Vixi, na época que tu tinha, né? É, não é porque eu tinha, não é porque eu não tenho mais, não é porque eu tinha cabelo. Depois, macho, ela começou a sentar no meu colo, mano. Ixi. Plena sala de aula, a ponto do professor mandar ela voltar pro canto dela, entendeu? E a mulher tomou iniciativa e foi ela que me beijou, entendeu? Chegou junto em mim, entendeu? Chegou em homem, Isso pra mim, porque ela era uma das mais gatas do colégio. Isso pra mim foi um sonho realizado, entendeu? Na tua opinião, né? Aí depois que tu acordou, mano. Era... Aí o que acontece? Era a Liv depois... Tyler te pegando, era do colégio ali. É, depois que tu acordou, eu sou o quê? É tipo isso. Só que depois, o sonho acabou quando eu descobri que ela tava namorando com outro cara e eu era só o ficante dela, só tava pra se divertir comigo, entendeu? É pra chorar, só pra frescar. É. Hoje em dia eu tentei falar com ela, né? A gente se reencontrou e eu descobri que a mulher é tão desenrolada que hoje em dia ela é piloto, a única piloto de helicóptero do Ceará. Xii, é não, é mesmo? É. Olha aí. Ela deu pras pessoas certas, né? Pois é, macho. Eu falei assim, mas bichinho tem capacidade. O Manel, ele trataria isso daí com orgulho, hein? Esse negócio aí de. Não, ela tava só frescando com a tua cara, hein? Ele Mas eu acho muito show. Mulher que chega junto, viu, mano? Eu acho isso muito sexy. Eu acho sexy demais, mano, mulher assim. Porque tem cara que já acha que a mulher é galinha, que é sem vergonha e tudo. Tá certo que existe uma grande possibilidade de ser isso, entendeu? Mas, pô, baixo, não deixa de ser uma fantasia muito boa, entendeu? O cara ser seduzido. É uma probabilidade, né? Mano. É foda que a probabilidade é bem pequena, né, mano? Mas foda é isso. A pequena probabilidade de ela ser uma bandida com o tipo e com a metade da torcida do Fortaleza. Agora... Né? É foda. Agora... Não é quase ninguém, mas vai ser alguém. Né? Agora, entrar aqui no assunto polêmico, mas que é meio polêmico, né, meu? O cara comentar isso daí, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Que é no caso das mulheres paniquetes, malandrinhas, mulheres frutas, funkeiras em geral, né? Que é aquelas mulheres cavala, mano, que a bicha é toda... Eu vou te dizer, mano, eu acho estranho, ó. Mano. Não, eu acho estranho a mulher do... Por exemplo, tipo a Graciane Barbosa, por exemplo. Aquilo ali, mano. É, mas ali é... Bicho não, mano. Bicho é só músculo, mano. É foda, aí não acho que não dá muito certo não, mesmo. E a paniquete, mano, que a bicha é quase um monstro, mano. É, paniquete eu acho tenso, viu? Não, mas a paniquetezinha ali é só filé. Tá doido, mas... Porque ela... Ah, não, é porque tem muitas das paniquetes que elas ainda estão mantendo a feminilidade da mulher, entendeu? Elas estão colchão, rabão... Os peitos não contam muito que é tudo siliconado, é. Né? Então, por isso que o tamanho é grande, né? É só tacar silicone. Atrativo e... físico que o Manel colocou aqui na pauta. Rabo grande. Eu botei isso. Não, mas nem putaria. Putaria do Manel. Aí, ela fica com aquele aspecto ali, mas ela ainda mantém a sensualidade, a feminilidade da mulher, né? Fica toda sensívelzinha e tal. Aí, mal menos, viu? Passa. Aí quando passa pra a musculatura desenvolvida, aí começa a perder a parte feminina da mulher, né, mano? Tipo, a Cassiane Barbosa tem um abdômen trincado, mano. É, tipo aquelas fisiculturistas, né, mulher? É uma opção de vida, né? Uma profissão e tal, que a pessoa escolhe. Eu confesso que eu não sou chegado a mulher musculosa, eu não acho atrativo. E o tempo inteiro, se eu namorasse uma mulher desse, o tempo inteiro eu vivia com medo dela dar uma surra em mim. Porque... Né, nem dos outros pegar, né? É, mano, ela dá uma surra em mim, mano. Mulher daquela com raiva ali, compadre, a pé é grande, viu? Não, mas eu, por exemplo, eu tava, a minha ex, a bicha era vidrada, viciada em academia, as pernas da mulher são gigantes, colchão, mas... Era estilo paniquete? Não, porque as paniquetes são ainda maiores, né? Mas as duas são, a maior tem umas pernonas GG mesmo, os colchão enorme. Aí eu amo isso, a doida eu acho muito massa, uma mulher com as pernas bonitas assim mesmo. Porém... O cara fica com. Se o cabo não cuidar do ciúme, o cara fica doido. Qualquer coisa, né? Meu amigo, macho, o cara vai andando com a mulher do lado e os homens tudo olhando. A galera olhando pras pernas da mulher, não pode botar um short. Sabe o que, eu acho estranho, mano, em Paniquete, mano? É a voz delas, mano. Aquela voz de pato, mano, assim, mano. É, mano. Uma voz assim, parece traveco, mano. É, mano, parece que elas usam anabolizante, mano. Parece não, é o anabolizante. Alô? É um negócio de... Pode ter certeza, é o anabolizante, mano. Por isso que o nome delas, por isso que a galera chama elas de cavalona, né, mano? Que ela toma anabolizante de cavalo, né, mano? É, mas isso são meio... Elas tomam, com certeza, mano. Não dá pra mulher estar naquele tamanho ali. Não, natural assim, não tão natural, não. Tem que tomar umas coisinhas pra. Só tem uma que eu ia com a cara dela, mas. Já sei qual é. Piu-piu, piu-piu. Não, já sei qual é. Piu-piu. Vou acertar. Samambaia, Samambaia. Não, é a Sabrina Sato. Samambaia ali, ela é bonita, velho. É bonita. Ixi, ela não tinha Sabrina muito. Sato, não. A Sabrina ali. A Sabrina Sato é a menorzinha. Sabrina todos, Sato, eu acho ela normal, mano. Eu acho ela tá um cavalo dando. Justamente por isso que eu achei que tu ia botar a fé nela. Porque ela é a mais naturalzinha, assim, um pouquinho mais. A Samambaia ali, pelo menos, ela manteve a feminilidade dela, como o Manel fala aí. Como atrair as mulheres? Que é um assunto que é polêmico, né? Mas tem gente que quer essas dicas aí, né? Do Manel e do PC, né? E eu como pensei, a... O PC aí manda bem, vai lá, PC. Se eu disser que eu nem vou atrás, eu fico nada. Olha aí, meu bicho. Olha aí, meu bicho aí. Deixa o pegador ver, viu, mano? Deixa o Dom Juan, né? Fica só calado ali. As mulheres é que vêm atrás dele, né? Agora tem umas coisas ali que são básicas, né, mano? O cara atrair as mulheres ali, o cara sair perfumado, o cara usar o desodorantezinho, se vestir bem. Agora os adolescentes se perguntam, por... Não, por que é que eu não consigo a namorada? Por causa disso, porra. Nenhum adolescente é isso daí, mano. Pois é. É, não se veste feito gente. Nem o adolescente se veste bem, passa perfume e usa desodorante, velho. Quando eu era mais novo, eu gostava de um ritmo que sumiu. E esse ritmo me ajudava a pegar mulher lambada. Ixi, mas eita. Eu era fãzão da lambada. O tempo, cara, do Adocica, é, mano. Tu dançava. Adocica, meu amor. Eu dava o maior valor, mano. Dava o maior valor lambada. E dançar aquelas músicazinhas lenta agarradinho, entendeu? Isso daí. Esse daí é um negócio que tá aqui na pauta, que é o Dancinha das Trevas. Isso é uma coisa que não tem como negar, cara. Mulher adora homem que sabe dançar e levar ela na dança. É porque isso aí, mulher fica louca, velho. E é porque tem homem que diz que não, o cara é viado, né? Tá dançando, é viado. Pois é. É hoje, velho. Aí, ó. Com certeza, os caras que sabem dançar pegam muito mais mulher do que os que não sabem. Eu já vi, peraí, mano. Tá homem, né? Dançar normal, né? Não, mano, mas eu já vi uns vídeos teus que tu gravou no celular, tu dançando, mano. Tu parece uma lombriga, mano, levando choque, mano. O bicho todo mole. Parece uma lombriga levando choque. O Manel, se eu não me engano, o Manel tava fazendo aula de forró, não era, Manel? Tu tava tendo aula de forró? Eu entrei. Ixi, mas vocês nem me conheciam ainda. O Manel todo molezão, assim, do vídeo. Que putaria é essa, mano? Eu tava nu. É o que tu tentou roubar o CD do cara, do DJ. Não, é o coisa. Eu fiz o... Eu botei ele no Face, mano. Postei esse vídeo aí. Eu tenho muita vontade de aprender a dançar forró com a minha mulher. Mas não aquele forró assim de... Aviões do forró. Porra, de aviões do forró, mano. Aquele forró pai de serra, mano. Aquele forrózão clássico, aquele Luiz Gonzaga, né, cara? Luiz Gonzagazão ali. É foda ali. Não tem o que aprender, não, mano. Só ir pro lado pro outro. Ir pro lado pro outro, mano. E dedo. É fácil, não, mas isso aí. Eu tentei uma vez, pisei no pé dela umas 3 vezes. É, é muito comédia, mano. Mas o Manel, ele tem que falar da tática principal que ele usa, que é levar as meninas pra meredar. As cocô pra meredar. Ele falou isso daí, eu ri muito, mano, do trabalho. O que foi, mano? Que riu que sou lá no trabalho, carinho, quem foi? Foi o Batman. Mas como é que é esse Batman, negócio de levar pra meredar, mano? Nunca chegou nos detalhes. O Bill, vocês, né, vão sair pra meredar, mas vocês vão comer o quê? Salgado? Suco? É, mas a bola... Não, mano. Dogão ali. Ele era do sul, mano. Aí pra ele, merendar era tipo coisa de criança escolar, né? E tal. É, merenda escolar. É, aí ele, mas como é que tu vai chamar ele pra merendar? É porque tava todo mundo. Não, mas eu quero dizer que eu vou sair com ele pra comer alguma coisa, mano. É, sair pra comer pinho e tal, pra gente jantar, almoçar. É porque lá. O pessoal tava discutindo, mano, justamente isso daí, mano. Como é que o Manel leva a menina pra sair, mano? Aí o Manel disse assim, mano. Não, mano, leva a menina pra merendar ali. Brabo é isso aí, velho. Ah, mas pra jantar, é porque eu não botei a palavra jantar, mano. Pronto. Mas se tivesse feito jantar, falar de jantar, todo mundo tinha achado normal. Eu botei a palavra merendar, pronto. Aí pronto, depois. Aí se deu tudo. O mês todinho, né? O mês todinho falando isso aí. Pô, é, mano. O bicho com mega aquele doido, mano. Não é o nome dele, mano. É o. O Frodo, mano. É o Frodo. Frodo. Tu levando a menina pra merendar e tu não conhece a menina, não conhece essa porra nenhuma dela. Qual é o principal papo que tu puxa com ela? Sei lá, mano. Mas sobre a vida da criatura, mano. Aí fala, conversando normal, amor. Eu pensei. Tal, trabalha com o quê? Então, a gente já deve ter conversado um pouco, né? Antes de ir, né? Então, vai só lembrando dos assuntos que a gente tava conversando. O cara, mano, dá uma pesquisada no Facebook, né? Ali. É, o cara, por exemplo, a menina, eu conheci a menina antes de ontem. Eu saí com ela. Até liguei pro... Até o já me procurou pra fazer o cast, eu não podia, que eu tava no cinema com a menina. Aí eu tinha conhecido ela pelo celular, adicionei ela pelo... lá no WhatsApp, a gente passou uns dias conversando, uma semana todinha, quando final de semana, durante a semana a gente ficou, né? Ixi, tava com o quê e tal. Só as digitadas lá atrás, ó, o PC anotando ali as dicas. Bora onde, tá, porra toda, né? Aí, quando foi no dia, a gente foi sair. Chamou ela pra merendar. Aí eu, ei, vamos pro cinemazão e tal, vai dar certo. Ela, vai, vamos. Tá, mas pronto. Aí quando a gente saiu, chegou lá, no meio do caminho, a gente começou a conversar como é o trabalho dela, o que ela faz, se é muito movimentado. Ela me disse pra mim passar lá no trabalho dela, pra dar um cheiro nela e tal, que negócio todo. E assim vai. E o PC, qual é o papo que tu dá na mulher? E aí, gata, tu gosta de dinossauro, né? Eu confesso pra vocês que a minha tática é ir em cima de comidas diferentes. Tipo, porque mulher, eu não sei porque mulher gosta tanto de comida chinesa ou japonesa. Eu já tento levar pra locais que tem esse tipo de comida. É caro, pô. Pois é, mas elas gostam, mano. Porra, não sei por que elas são por tão isso apaixonadas. Mesmo, porque é caro, mano. Aí da primeira saída, tu quer quebrar um nego, velho. Pois é, aí o que acontece? A primeira saída a gente se conhece, se tudo correr bem, aí rolar o clima e tudo, aí eu apelo pra segunda saída, e na segunda saída eu já apelo logo, e já boto pra ir pra praia, ou então pra um clube que tem piscina e tudo. Já pra ver a mulher de biquíni. A tática do final, a tática da praia é essa, viu? Tática aí é conhecida, viu? Levar a menina pra ir pra praia só pra dar uma checada no corpo dela, velho. Isso aí é meio que padrão pra mim, mano. Eu sempre faço aí. Tá que pariu, a mulher que tá ouvindo a gente acha machista pra caralho. Tem um aqui que é boa, tem um aqui que é boa da lista, ó. Que é o negócio do papo bom, né? Aí tem uma que já emenda com essa daí, que é o cara pode até ser feio, mas se for bem humorado, ele consegue se dar bem. Falar em feio, mano, eu vou te passar um link pra tu botar aí no. Pra tu dar uma olhada aí no meu nome. Bota um link aí pra galera ver, um link que a galera falou do Jô Soares, se liga, tá? Ah, sim. Que é ele, é um negócio da borboleta e do girino, não viu não, tu? Olha que fábula interessante que eu ouvi hoje cedo antes de vir pra cá, uma fábula zen, bonita. Uma lagarta e um girino se apaixonaram. Sabe o que é girino? Aquela... pré-sapo, né? Aquela coisinha. Tem o pré-sal e o pré-sapo. Se apaixonaram e resolveram se casar. Um dia antes do casamento, a lagarta entrou no casulo e adormeceu. E o girino, coitado, ficou esperando, nada da lagarta aparecer. O tempo passou, a lagarta virou uma belíssima borboleta e o girino virou sapo, feio de doer. Vendo como o sapo era horrível, a borboleta falou que não era louca de casar. Saiu voando do casulo. Na hora que saiu voando, O sapo esticou o linguão e pá! Comeu a borboleta. Moral da história. Não importa o quanto você é feio. Tendo uma boa língua, você sempre vai comer alguém. Esse lance que o Joel falou, se a gente parar pra pensar bem, se a gente usar os temas do AzillaCast, tipo assim, burrices, manias, desculpas, e todas mentiras que a galera fala, tudo isso aí é papo de caba feio que é bem humorado. E mulher gosta disso, mano. Oi. Mulher gosta desse tipo de caba, mano. Por isso que eu digo, o Azilla tem ótimas pautas pra quem é feio e quer pegar mulher, mano. Maria, detonando o cara, né? O cara sai de casa, ele anota o nome dos programas tudinho do AzillaCast. Aí vai só puxando assunto, seguindo a pauta, meu irmão. O cara vai surpreender a menina, mano. Mas a pior parte mesmo é o dinheiro, né, mano? É um investimento você sair com o dinheiro. Cara, aí é mesmo, viu? É a gasolina do carro, se for de carro. É o custo do cinema, da merenda, né, Manel? É osso, mano. Tudo fica na mão do cara. E é raríssima, raríssima às vezes que você encontra uma garota que queira rachar com você. E às vezes nem o cara quer, né, mano, fazer isso aí. Pois é, porque o cara quer mostrar que é bonzão, né? Porque querendo ou não, mano. O início do relacionamento, todo mundo é uma propaganda ambulante. Principalmente o homem, né? O homem quer mostrar que é o cara, mano. A gente tem mulher também que gosta de cara desajeitado, né? Tímido ali. Desajeitado, estilo Manel, né? Que é todo... Estilo pateta. Pois é, mano. Cara, estilo patetazão ali. Tá. Pois é, essa daí é aquele tipo de mulher que gosta de cuidar, né, mancho? Eu não sei se. Eu acho que é difícil achar mulher desse tipo. Acho que as mulheres gostam mais de ser cuidada do que cuidar. Cantadas clássicas ali, as mais mal boladas de todas. O que é que tu faz, Manel, ali, quando tu tenta falar com a menina, não sei o quê? Tu usa aquela velha tática. E aí, gata, não sei o quê. Ou então do Joey do Friends chega e fala, how you doing? E o PC, mano, tô curioso pra saber o PC, mano. O que é que ele fala pra menina ali, mano? Que eu... As dicas do PC são matadoras ali. Chegar, não falo nada, fico só lá. Fica só ali com a presença de espírito, é, PC? Só tem os Don Juan aqui, viu, mano? Fica só com a presença de espírito, é, PC? E aí, como é que rola o colégio e tal? Aí... E aquela, o cachorrinho tem telefone. Isso daí é trapalhões total, né? Eu acho que o principal é a velha e boa encarada. Você dá aquela encarada, vê que ela tá correspondendo, aí você chega junto, né? Se apresenta. Oi, sou fulano de tal. Eu sou o Manel, né? Mas o foda de puxar assunto, cara, é que é um negócio muito de momento, né? Porque você... Pra você encaixar um assunto pra aquela pessoa ali se interessar é foda. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que o homem tem, é chegar junto da mulher. Porque tem uns caras que tem um dom mesmo. Os caras são tão cara de pau que qualquer besteira os caras chegam na menina. Não, mas já tem uns cara de pau ali que se dá mal, ali, estilo Batman, né não, mano? Ah, sim, é porque esse bicho às vezes o caba... O bicho às vezes é meio pra frente, eu concordo com ele que o cara... Ele, tem que ser ele, passante, macho, é. O Batman, o Manel contando, mas esse bicho atira pra qualquer lado, mano. Qualquer lado mesmo, ele... Eu já tive um caso que eu tava querendo ficar com a menina e tudo, e foi um vacilo gravíssimo que eu dei, que o filme que eu levei pra assistir... Ó, foi recente, hein? Xii. O filme que eu levei pra assistir com a menina foi Gravidade. Oxi. Tinha, mas foi Godzilla 2000, mano. Cara, o filme tem isso pra caralho, velho. O filme tem isso. E não tinha clima, mano. Não tinha clima. A gente saiu do cinema e a mulher detestou o filme. Mano. Até isso, o cara tem que se ligar também. Qual o filme que você vai levar? Porque se for levar um filme cabeça... Foi tipo Tropa de Elite. E o cara se lascou, né, velho? Ele disse... Ele é meio atirador, entendeu? Então, ele disse... É, tipo assim, o cara chega numa festa, macho. A primeira que ele vê, que ele achar bonitinho, opa, tudo bom e tal, não sei o quê. Aí vai aqui naquele negócio, aí eu, ei, mas peraí, mano, deixa o cara sondar aqui a festa, depois o cara vai coisar, né? Aí ele. Deu que não sei o que, aquele negócio todo, né? Aí eu, não, macho, tu tem que chegar agora e não sei o que, tem que ir logo. Aí, pois vai, mano. Eu fico lá na minha, né, e tal. Eu vejo uns, os outros ali e tal, os bichinhos se mexendo. O cara fica tal. Na dele, né, mano? Ali, né? É, eu sou super tranquilo, ó, mano. Não tem essas lações assim. Ai, até chegar lá, faz, tem que ficar com alguém, tem que ficar com alguém, tem que ficar com alguém. Ele é desse jeito mesmo. É, ele é desse jeito, mas eu sou super tranquilo, ó, mano. Fico na minha e tal, parece ser uma bebezinha, aí vamos embora. Aí, quando foi depois, esse perturbado tinha umas meninas assim, próximo a gente, assim, tava tipo de costa pra elas, um grupinho, uns quatro, assim. Aí, no momento, ele ficou olhando, eu também fico olhando pra uma moreninha lá e tal, o negócio todo, sendo que eu, tipo, som do primeiro, né? Fico olhando. Vê se não tem ninguém, né, por perto. É, pra ver se a menina tá acompanhada. Como diria o Manel, um paspalho, né, eles têm algum paspalhozinho, né? Sendo que esse bicho viu a oportunidade no momento que ela quis tirar uma foto lá com as amigas dela, sabe? Aí ele quis aparecer no selfie também, né? Não, deixa que eu bato a foto pra você, você pode ir pra lá e tal, não sei o quê. Deixa que eu bato uma pra ti, né? Aí tudo bem, né? Mais ou menos. Aí eu pensei, isso aí pode ser uma boa adentrada na conversa, né? Porque por causa de uma foto, o cara pode ir aí, tudo bem, né? O cara pode puxar qualquer assuntinho, né? Porque já tá ali, né? Aí ele puxou, mano, tirou a foto. Quando não dá 3 segundos, que ele vai assim, chegando perto da menina pra dar o celular, sabe? Metido a gaiada assim. Meu amigo, eu só vejo ele da direita pra esquerda assim, um perturbado errando ele nos peitos. Peitando ele, ó. É, meu irmão, já abençoe, já abençoe. Aí eu... Imagina o Batman do Adam West sendo currado pelo Bane ali, do Christopher Nolan. Que diabo de putaria foi essa? Sai pra não deixar. Aí ele ficou com cara de mané, né? Com a câmera na mão. Não, chapa, eu tava tirando só... Eu tava tirando só... A voz do mané. O doido... Ei, mano, já deixei a menina aí, deixa a menina em paz, ok? Aí o cara chegando no outro, né, peitando o outro, achando que ele tava só, né. Aí eu disse, tu é doido, é brother, como é aí o negócio aí. Eu fui e bati a mão na mão, no braço do cara, sabe, ei, brother, não é assim não. Eu fui tipo super-homem, né. É, aí eu, ei, brother, não é assim não, tá doido, né. Aí ele, não, mas... A menina... Menino, calma, não sei o que, não tá só tirando a foto, tá, não sei o que. O namorado dela, né, segurando o namorado dela assim. Não, menino, calma, não sei o que, tá só tirando a foto aqui da gente, não sei o que. Deixa o Batman, né, deixa o Batman. O cara, tu tá vacilando, né, o cara já tinha tomado uns, né. O cara já tá meio com um temperamento meio doidão, né. Já tá, mano, só olhando. O que, velho? E a menina só tentando defender ele, e eu também, aquele negócio todo. Aí ele, não, eu saí fora, e mal pai, não sei o que. Aí eu, eita, bichão, tô errando mó de pé agora, né? Se não fosse eu, o poderoso Theo Luz, ele tinha entrado no meio da pele. As mulheres que são muito taradas ali, o Manel aí dá mó valor, disse que dá valor. Mulher tarada é um negócio que é até difícil de explicar, porque você conviver com uma mulher tarada é um negócio... Como é que eu posso explicar isso, bicho, pra não ficar um negócio assim estranho? Pronto, vou falar. Tinha uma amiga minha que ela era tarada pra caralho, velho. A gente saía com ela... Eu não vou citar nome. A gente saía com ela... Tu cita aqui e off pra mim, entendeu? Pra mim. Pois é. A mulher era tão tarada, mas que eu me arrependi nesse dia. Eu tava dirigindo o carro. E eu dirigindo o carro e ela no banco de trás com outro amigo meu, e a menina inventa de fazer um bola gato no cara. Ixi, é não, AG. Sem putaria, mano. Sem putaria, mano. Eu bolo é massa, é o dono. Eu nunca vi alguém chamar de bola gata. Ó, bola gata ainda chama, pai. Não, eu chamo de escovar o dente. Não, mas o cara não pode, não importa onde esteja, mano. A mulher tá pensando uma safadezinha com você e tal, aquele negócio todo. Eu quero é agora, aquele negócio todo. Essa aqui que é boa, essa aqui, que é a técnica do chiclete. Essa aqui é Batman total, ó. E um pouquinho do Manel também. Como é que também. Essa técnica aí? Fala aí, como é que é essa técnica aí, que eu não tô sabendo. É um pouquinho do Manel também ali. Que o cara é tão chiclete, mano, tão chiclete que a mulher fica com o cara por causa que ela tá com raiva, mano. É, eu ficar logo pra... Com raiva, tá. Mas isso aí é uma faca de dois gumes também, mano. Que é tipo. É, tem. Acho que às vezes tudo não é revendão. O Batman. Tem até que gosta de. Que fica aquele grudezinho e tal. Tem mulher que não gosta. Qual... Que o cara fica grudento mais nela. Qual o Batman era tão chiclete, mano. Era tão chiclete de um jeito, mano, que a menina liga pro Manel. Pedindo pro Batman não mais ligar pra ela, velho. Que já tá escroto, velho. Já tá escroto. A Aí é, o cara tava da escrotização suprema, viu, velho? Eu acho que num relacionamento tem que saber o tempo inteiro dosar, né, cara, esse lance de afeto. Porque se você for carinhoso demais e chiclete demais, a menina começa a enjoar de ti, mano. Pois é, velho. Então tu tem que sempre fazer um carinho nela e depois esperar a reciprocidade dela, entendeu? Não, mas depende, isso depende muito. É bem neutro aí. Tem muita mulher que gosta que o cara fique bem próximo a ela mesmo, entendeu? Que por ela, ela mora com você já. Né? Eu quero morar contigo, logo. Quer casar logo. E tem mulher que não, que justamente gosta dessa distância, entendeu? Putaria, de sentir a saudade, a vontade de estar perto do cara. Então, é o cara saber distinguir as duas mulheres, né? É, pois é, a diferença. Aí é que tá o grande mistério da fé, mano. Por isso que o pessoal diz que mulher é um bicho complicado. Porque tem muita mulher que o cara dá muita atenção e se fode. E tem muita que não dá nada, aí não tem aquele ditado lá que o pessoal diz que, né, se não, quem não dá manutenção abre espaço pra concorrência, uma coisa assim. Putaria, os ditados de Chapolin, né, velho? Porque o foda, o mais foda de você lidar com as mulheres, cara, é o lance de você saber dosar cada coisa. É. Por exemplo, se você presentear demais a mulher. Isso. Bajular demais, presentear, elogiar demais. A maioria das mulheres não gosta disso, mano. O cara tem que todo tempo tá se policiando, velho. Porque se exagerar, aí fudeu. Ou ela acha que você tá vacilando com ela, tá traindo ela, ou você acha ela te acha manezão demais. Existe a filosofia clássica do meu pai. Que ele diz o seguinte, velho. Ah, mano, se a mulher souber que tu é doido por ela, fudeu, viu, menino? Ela vai fazer xixi de gato e sapato ali. Ah, é, também tem essa aí mesmo. Essa daí que é clássica ali, que várias pessoas dizem isso aí. Mas esse lance do relacionamento é foda, é isso, mano. Porque quando você tem um relacionamento que tem uma química legal, tudo isso que a gente falou cai por terra, porque o negócio é tão natural que você não fica criando personagem ou fica se dosando, entendeu? Porque o relacionamento é muito natural. O negócio é a sorte de você pegar um relacionamento natural desse jeito. Caralho, mano. É criar personagem. Mano, tu falou isso daí, mano. Às vezes o cara é de um jeito que o cara não é na vida real, mas com a mulher, mano. Isso. O cara tá tipo interpretando um personagem, mano, de uma novela, sei lá, o cara quer fazer, mano. É como se a gente quisesse, mano, domar a mulher, como se a gente quisesse laçá-la. A gente quer fazer um negócio pra que ela crie afeto pela gente, a ponto de perceber que estar com a gente é melhor do que estar com outro cara ou estar sozinha. Entendeu? Aí você cria várias táticas pra deixar a mulher junto de você. O mais foda é isso, mano. É um jogo, velho. É um jogo de xadrez. É um RPG, né? É uma parada muito boa. Eu já me ensarro nessa muito tudo. E outra coisa aqui também, que é bom a gente frisar, que é jamais, em hipótese nenhuma, eu não conheço nenhuma mulher que goste disso, que é você se auto-intitular ou se gabar. É, o cara ser gabola demais, né? É porque parece, mano. Tem gente que é assim, mano. O cara é tão gabola de um jeito, mano, que o cara parece que quer chamar mais atenção que a mulher, mano, em algum lugar, assim, algum na frente de amigo, na frente dos pais, né? Agora, existe esse aqui é um assunto delicado. Esse daqui é um assunto que o cara tem que andar como se estivesse pisando num campo minado, esse aqui. A friend zone. O cara pisar em um canto errado, né, mano? Fudeu, né, os caras aí. Ah, friendzone, mas é aquela situação que a mulher não lhe acha bonito o suficiente pra ficar com ela. Ou não lhe vê como... Não, os olhos dela não veem você como um homem a ponto de ficar com ela, entendeu? Peraí, mané, mas tem um cara que tá participando do cast que ele tá passando por isso aí agora, hein? Pois é, mano. O friendzone é um negócio assim que eu queria muito aí, aprender a sair, porque teve uma friendzone que eu nunca saí. Aí, eu já tô há 13 anos nessa friendzone. Entrou namorada, saiu namorada e eu nunca peguei essa mulher. Essa daí é uma boa, né, mano? O que é que o cara tem que fazer pra sair da friendzone? Eu acho que não tem como sair, não, velho. Tu acha que entrou, não sai nunca mais? É sério mesmo, porque com o passar do tempo, mas só vai piorando, mano. Vixe, Maria, mano! É aquelas putarias, né, mano? O cara é amigo da menina, mas o cara não sabe se expressar direito, aí fica, tipo, alisando o cabelo dela, fica dando carinho. Aí a menina começa a contar os segredos pro cara, aí fudeu. Aí entrou. Mas friendzone, mancha, é um negócio assim que o homem, ele tem que... É outro lance também que o cara tem que se policiar. Se você tá querendo conquistar uma menina e ela não ficou contigo na primeira vez, e vocês saíram e não deu certo, ou ela é uma amiga de uma amiga sua e vocês estão interagindo e ela é meio difícil, você tem que ir com muita calma, velho. Porque se você for... Campo minado, né, meu? Campo minado. Porque se você pisou na mina, compadre, fudeu. Putaria. A mina da friendzone lhe destrói, mano. E é uma friendzone que eu já tô o quê? Desde 99 que eu tô nessa friendzone, nunca consegui sair dela, mano. E eu acho que eu tô com o Mané, eu acho que eu nunca vou sair, não, bicho. Eu acho que não tem. Você entrando na friendzone, você não sai mais, acho não. Acho que, mano, não dá, não, pra sair, velho. Acho que não. Eu diria que dá, hein? O cara sair. Pois é. Mané, você já conheceu algum amigo seu que saiu da friendzone? Nunca. Olha aí, tá vendo aí? Não, mas é sério, O cara, quanto mais tempo vai passando, pior fica, né? É triste. Pois porque é. mais você vai contando, mais ela, ou ela conta com você em algumas situações como amigo, ou você conta com ela, aí você dá aquela indireta, aí ela leva na esportiva, aí leva na brincadeira. Eita, caralho, aquele comentário, Manel, que a mulher diz assim: não, eu te amo. Aí o cara comenta: ah, eu também sempre te amei. Aí a menina diz assim: eu te amo como irmão. Explodiu a bomba. Ah, meu Deus do céu. Isso é foda. Eu vou comentar aqui um fato de friendzone que eu comentei com o Joel. Eu comentei com o Joel em off e vou falar aqui no programa. Tem essa mina que eu queria pegar, mas ela ligou pra mim 5 horas da manhã, mano. Essa história é uma história de tristeza, mano. Cara, olha assim. Tristeza. Ela ligou 5 horas da manhã pra mim chorando, Manel. Chorando. Aí. Chorando mesmo. Aos prantos, né? E eu. Não, aí eu, o que é que tu tem? Me fala, Léo. Eu quero te ver agora. Vem aqui na minha casa agora. Puta que pariu! É agora, puta, né? Que pariu. É agora! Mal, Manel, sabia ele que estava andando no no campo minado. Aí, Manel, eu fui chutado com a minha moto na casa dele. O cara andou de moto. Não tinha nem raiado o sol ainda. Era um sábado pra. Era 5 horas da manhã de um domingo, mano. Aí eu cheguei na casa dela, ela abriu o portão chorando, aí montou na garupa da minha moto, aí eu, o que é que tu quer, o que foi? Ela, vai. Eu, beleza, eu vou, pra onde é que tu quer ir? Vai que eu te digo. Eu, beleza, eu fui. Aí no meio do caminho, ela me falou que o namorado dela saiu de casa e não deu mais resposta, se perdeu. E ela queria que eu fosse procurar por ele com ela na minha moto. Caralho. Aí o cara do saiba, não. Mas, eu ia até dizer que a esperança é a última que morre, mas depois eu vou comigo. Oi, valeu. Ei, Manel, eu já mandei a foto dela pra ti e o Joel já viu, já. Eu tenho a foto dela que eu mando pra negada ver, pra sentir o drama. Bota aí. Não. Vou mandar aí pra vocês verem. Ela... Olha aí. Essa aqui é a minha foto favorita dela. Eu quero que o Manel diga uma palavra pra essa menina aí, a friendzone aí do Samuel. Aí tá avacalhada essa aqui. Mas o meu destino, mancho, é só dando na tela das morenas, mancho. Eita, só pega morena! Mancho, é morena demais, mano, na minha vida. Eu saio de uma, vou pra outra, mano. É direto. Eu lhe juro. Mano, é o rei das morenas. Mancho, eu acho que eu... Só nesse... De 2 anos pra cá, mancho... Foi tipo assim... uns 4 seguidas, assim, sabe? Eu tento namorar, ficar e tal, uma lourinha e tal, mas as louras não olham pra mim, não. Isso armou. Mas isso irá, este tabu será quebrado atualmente. Estou conversando. Porque tu tá salvando os links, né? E tu aí. Não, eu tô conversando e fiquei. Eu fui. Essa que eu disse. Aqui, que... mano, ó, deixa eu mostrar aqui as gatas aqui, ó. Deixa eu mostrar as aí, gatas. Aí, olha essa loura aí que eu mandei. Eita, como parece. Deixa eu te mostrar as gatas aqui que eu era coordenador, mano. Deixa eu mostrar as gatas aqui que eu era coordenador. Não, não, meu filho. Olha. Olha aí as gatas aí que eu era coordenador. Vou dar um tiro em tudinho aí daqui a pouco. Só as gatas. Só as gatas. Não, eu sempre estaria, mas só gato. Isso. O que tá lascando é porque eu tô com jeito dele. Essa é a foto aí, mano. Porque eu tô. Eu tô achando. Eu tô meio triste dessa foto, não é, pô? É, mano, tu tá meio roncado. Eu tô achando putaria, velho. Que tu tá fazendo tipo uma cara de sereno, assim. Sereno? Ficou foda, essa foto ficou foda, velho. Os olhos cerrados. Putaria, mas esse bicho aí. Hasta la vista, baby.